Um dia você acorda, se olha no espelho e se acha um pouco estranho. Talvez pelo fato de ter dormido mal ou o resultado iminente de uma possível ressaca. Mesmo assim, lava o cabelo, dá aquela escovada nos dentes e sai para viver o dia a dia. Isso começa a se repetir com frequência até o ponto de você perceber que essa é a sua condição no mundo. A sensação de estar esquisito torna viscosa, como se você tivesse pulado numa piscina de mel e se limpar fosse muito difícil. E aí, você faz o quê? Você faz o quê? Chora desesperado debaixo do chuveiro? Dá um grito no meio da rua falando que a vida é uma mentira? Faz metáforas ridículas sobre pílula azul e vermelha usando Matrix como referência à lucidez? Ou faz uma música de amor com referências ao apocalipse? Ninguém é lúcido. Tá começando mais um Além do Hype, sejam muito bem-vindos. Pois é, queridos amigos, voltando aí de um hiato gigantesco entre o carnaval e esse pré-Copa do Mundo, estamos aqui de volta com Além do Hype, com essa temporada nova, que eu vou tentar mais uma vez mudar o formato, mas eu não sei se eu vou conseguir, provavelmente não, mas eu torço pra que sim. E espero também que esse seja o primeiro de muitos e não o primeiro do último, né, aproveitando aí esse clima de Armagedon que o Brasil está passando, que o brasileiro está sofrendo. Espero também que não acabe o combustível desse podcast, que a gente possa aí seguir adiante mais alguns episódios. E hoje, né, aproveitando essa deixa brasileira, falaremos sobre o fim das coisas e por que as coisas terminam, como elas terminam e por que elas acabam. E trouxe um convidado especial para esse podcast, porque podcast sozinho não tem muita graça. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho, Felipe. E aí, galera, tudo bem com vocês? Fala, Felipe, e aí, mano? Como estão as coisas? Tão tranquilas, frias e sem gasolina e alimentos. Tá vivendo, né? Tem que se virar. Sim, sim, sim. E você é da onde, mano? Conta pra galera um pouco aí de onde você vem, de onde eu te descobri, caiu de paraquedas. Cara, então, minha história com o grande host aqui, com o Gabriel, é um pouco antiga, porque acho que eu conversei com ele no início do ano, porque eu queria fazer a parte aqui do Além do Hype, né? Foi. E a gente perdeu o contato um do outro e tal, e pô, a gente foi seguindo cada um pra um canto, e aí eu chamei ele pra uma proposta, né? Pra gente tentar gravar um no podcast que eu faço parte atualmente. E só que antes mesmo disso, ele me chamou pra gravar esse aqui. Então, tô super feliz. Olha só, é quase um namoro, né? Quase. Não é de namoro. Foi quase assim, parece um relacionamento. Você contou, eu falei, caralho, será que a gente tá namorando? Não, não. E outra, se eu não me engano, você foi o primeiro que me deu a oportunidade de fazer parte de podcast, de participar e tal. Só que como não foi pra frente, você foi o primeiro. Aí eu pensei, nossa, vai dar certo, não sei o quê. E deu certo hoje. É, uma hora dá certo, né? Sim, sim. Uma hora as coisas elas acabam acontecendo. E ainda bem que esse convite não acabou, né? Imagina. Não, não, não. É tipo nunca assim. Nunca mais te chamo, assim. A gente não esquece dos parceiros que levantou a gente lá atrás, não. O cara é tipo. É aquela música do Tim Maia, né? Ela saiu e nunca mais voltou, manja? Ela partiu, partiu e nunca mais voltou. Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. O cara nunca mais aparece na vida da pessoa, some, vai comprar. vai comprar cigarro e nunca mais volta. Não, mas participando de podcast é um grande pai buscando cigarro, literalmente. A podosfera brasileira são pessoas que vão buscar cigarro e nunca mais voltam. Ou então pais alcoólatras que agridem as mães e filhos. E nunca mais volta ou continua agredindo? Continua agredindo. A porrada não tem fim, né? Isso é uma coisa que não acaba não. Nesse país, a porrada. É, um grande exemplo é... Ai, cara, o que falar do Brasil? Porra, é uma grande porra. O Brasil é um país maravilhoso. Eu amo esse lugar, na real. Assim, eu odeio, mas eu amo. Acho o Brasil um país sensacional. O Brasil é aquele país de amor bandido, né, cara? Porra, total. Total, total. O brasileiro é mulher de bandido. Eu ia usar esse termo, só que eu fiquei com medo. Não, aqui não precisa ter medo, não. Aqui você tem uma coisa que a gente não precisa ter medo. O medo, ele ficou pra trás. É o fim do medo. Eu medo... O Brasil realmente é um grande mulher de noia, cara. Na mulher moral. De noia. É. Entendi. É, vamos. Eu acho que o melhor é realmente a gente não ficar no âmbito da agressão doméstica. Ou agressão feminina, né? Que é um muito escroto. Não faça isso, hein? Não, não faça, gente. Se você é esse tipo de pessoa, você tá errado. Não pode. Não pode bater nas pessoas, cara. Começamos esse podcast da maneira mais maluca possível. Relembrando que o tema hoje é sobre o fim das coisas. E porque elas acabam, né, Felipe? Sim, sim, sim. Tudo é finito nesse universo. Tudo? Tudo. Qualquer coisa. Eu acredito que sim. Não teria por que existir uma coisa pra sempre. Não é. Fato, e assim, não à toa o livro mais curioso da Bíblia é o Armagedon, o Apocalipse. Sim, sim, porque eu não vejo muita noção numa coisa que não pode acabar. Porque eu, uma frase muito clichê, mas o que faz bonita é a vida, que ela acaba, né, cara? Você só pode aproveitar e tal por um certo tempo. E isso só vai ter valor pra experiência, pra outras pessoas e até pra ti mesmo se aquilo acabar. Porque se você sempre ter algo, aquilo não vai se tornar especial. E o eterno enquanto dure? É mais ou menos isso? Não. Sei lá. Pode ser. É, porque tipo, ele é eterno enquanto ele tá acontecendo, né? Isso não quer dizer que não vai acabar. É, eu concordo. Você falou isso, eu lembrei daquele filme do, como é que ele chama? No Nicolas Cage. Nossa, a gente vai entrar nessa seara mesmo. Nicolas Cage. Ah, vamos. Porra, por que não, cara? Nicolas Cage é vida. Nicolas Cage é a prova de eternidade. Né? O cara... Não, tá aí, esse é um cara que eu não gostaria que acabasse. Porque fez da minha... fez da minha adolescência um lugar muito curioso. Nossa, cara, não é possível. Toda vez que fala de Nicolas Cage, eu só consigo lembrar daquele filme A Outra Face, que ele tá com o outro grande excelente ator, John Travolta. Aquele filme, pô, esse filme é pra tirar a cueca pela cabeça. Não, esse filme é sensacional. Não é. Pô, lógico que é uma das coisas mais espetaculares que a cultura pop já ofereceu pra gente. Cara, toda vez que eu vejo aquele filme dá vontade de morrer tão grande, dá uma vergonha alheia. Nossa, cara. Mas justamente por isso que ele é bom. Justamente por isso que ele é bom. Eu acho que a gente precisa enxergar. Cara, tipo assim, sabe, não tem uma parte boa naquele filme. Não tem uma parte boa. Não, acho que você tá sendo muito criterioso. De repente, se você... Não é criterioso, cara. Tipo assim, se você tiver com a metade do cérebro ainda funcionando, tu sabe ainda que aquele filme é ruim. Eu adoro um filme ruim, eu sou apaixonado por filmes ruins, assim. Minha grande diversão são filmes ruins. É, tipo assim, pra mim tem que ter um limite pro filme ruim. Tipo, ele pode ser ruim, mas ele pode ter pelo menos uma ideia boa. Agora, aquele filme, do início ao fim, não tem uma ideia boa. Nem isso, né? É, não tem isso. Eu gosto muito desses filmes que começa... Tipo assim, a ideia do filme é boa, só que não foi bem executada. Até que vai, mas quando o filme é todo ruim... Aí já não dá. Aí já não dá. Entendi. Não dá pra defender. Não dá. Eu nem tava falando desse, apesar que também esse é uma belíssima lembrança. Eu tava falando sobre... eu tava falando sobre aquele... que tem aquela música do Go Go Dolls. Iris... Como chama esse filme? Que ele é um anjo. Ah, não. Sim. É... Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos. Cidade aquele dos pior Anjos. Que eu gosto desse filme. Hã? Um dos, tipo assim, eu gosto muito do filme por causa do Gogo Dolls, que é o nome da banda que canta o Iris. É isso. Nossa, nossa, é muito bom esse filme. É bom, é bom. Pior que o filme é bom. Então, ele abre mão da eternidade dele por conta de um amor. Ele abre mão da eternidade e é trocado pela eternidade. Mano, isso prova que quando você tem algo muito importante, você não pode largar ele de vez. Você tem que pensar muito bem, né, antes de fazer uma cagada dessa. Tem. Sim, sim. Cara, o cara tinha a faca e o queijo na mão, tinha a faca no rabo. Mas você acha que ele cagou? Eu não acho que ele cagou, acho que é justo. Ele tinha todos os motivos. Sim, mas me recorde, no final não é a mulher que morre? O par romântico? Ela morre. Então, e adiantou do quê? Não, mas ele sabia que isso um dia ia acontecer, ele só não sabia quando, né? Eu acho que esse é um raciocínio... Não, mas, tipo assim... Esse é um raciocínio bom pra nossa vida, tipo... Não. Será que a gente deixa de fazer as coisas porque elas vão acabar? Porque aí vai contra o que você falou no começo. Não, sim, mas eu fico pensando assim, quando você é uma entidade que tem eternidade, e você pode acompanhar aquela pessoa em todos os momentos da vida dela, eu acho que o mais sábio você ficar com ela até o final da vida natural, por mais que ela tudo bem que ela poderia ter morrido num acidente lá, atropelada, sei lá, nem lembro como é que foi, mas ela tava de bicicleta, que eu lembro. Ela poderia ter morrido daquela forma, né, no outro dia, continuando ele sendo anjo, mas... Pra mim, eu preferia, sei lá, continuar com a eternidade e arriscar essa sorte do que perder a eternidade e sofrer como um humano qualquer. Que foi isso que, no final das contas, sobrou pra ele. Saudade e tristeza. Mas, mano, como... Eu tô errado. Não dá. Mas, assim, eu acho que é justamente isso que ele tava procurando. Saca? Saudade e tristeza. Não, sentimentos humanos, é isso que a cara. Gente tem todo dia. Eu acho que ele abriu... mas é um anjo não sente isso. É justamente por isso que ele abriu mão da eternidade dele. E foi o que você falou no começo, por isso que eu puxei esse filme. Tipo, a eternidade pra ele, tipo, como ele sabia que as coisas não iam acabar, pelo menos as coisas dele, tudo era meio monótono, meio chato, saca? E aí ele abre mão. Mesmo, porque aquele... ele abre mão da eternidade dele... Pra poder sentir coisas, como o fim das coisas, né, cara? Só que ele esqueceu que as coisas acabam, porque ele nunca teve esse contato, né? É meio chocante isso, assim. É bom, gente, é um bom filme pra esse tipo de, reflexão. Tá vendo? Nicolas Cage é uma parada importante nas nossas vidas. Filósofo. Pô, tá aqui pra construir caráter, tá aqui pra construir filosofia, tá aqui pra construir moral. Sim, exatamente, exatamente. Nesse clima de Armagedon, né, eu tô confundindo Armagedon com Apocalipse, eu sou um idiota. Nesse clima de Apocalipse, é a mesma coisa Apocalipse e Armagedon, diga-se de passagem? Não. Armagedon, se não me engano, é o presságio de algo. Apocalipse é realmente... Apocalipse nem é o fim de tudo. Apocalipse... É o anúncio. Se não me engano, do grego, quer dizer revelação. Revelação. Do grego ou do hebraico, não sei agora. Com uma música do Prince, então. A Purple Rain, a qual abrimos esse garboso episódio. E esperamos que ele não acabe por conta dessa música, inclusive. Né? Porque eu recebi notícias aí de que talvez eu possa ser explorado pelo governo brasileiro e eles me cobrarem dinheiros por uso indevido de música alheia. Procede isso, Philip? Procede quando eles querem te ferrar e quer dinheiro. E o país, na atual situação, tá precisando de tirar dinheiro até pelo ladrão. Então, é difícil. E aí, cara, Purple Rain, essa música aí do Prince, ela chuva púrpura, né? Uma tradução literal e livre. É o prenúncio, chuva púrpura seria um dos anúncios do fim das coisas. Você, a partir do momento que você visse essa chuva, é porque as coisas elas acabariam. Olha só que interessante, é um sinal do fim das coisas, a chuva púrpura. E no caso do Prince, ele canta isso por um fim de relacionamento. Ele estava bastante triste com a sua companheira, não sabemos, o abandonou. Ele estava todo choroso e aí fez essa música sobre término e sobre como o mundo é ruim e triste. Conhece Prince? Sim. Eu viro agora pra você e com essa grande citação de Prince, de Purple Rain, Eu te pergunto, o que seria a chuva púrpura pro Brasil? Caralho! É uma excelente pergunta, hein? Parei pra pensar aqui. O que seria? Chuva e petróleo? O pré-sal foi uma grande chuva púrpura pro Brasil. Eu acho que o 7-1 começou ali. O 7-1? Aquele foi o primeiro anúncio de que as coisas estavam realmente dando um pouco erradas e que a gente estava ali numa bolha. Não, mas as coisas já estavam ruins antes. Mas a gente não enxergou, tipo, ali foi um anúncio, entendeu? Aquilo foi a chuva púrpura. É, realmente. Aquilo foi a plaquinha abraço grátis. Manja? Sim, cara. A gente foi lá e abraçou. Eu lembro que eu tava no terminal de ônibus e já tava traseiro. Tipo assim, eu peguei o ônibus e fui pra casa da minha ex-namorada. E no caminho, tipo, eu ia assistir lá com eles e tal, com a família dela. E no caminho, tipo, eu saí de casa e não tinha nem começado o jogo. E tava 0-0. Eu cheguei no terminal, tipo, uma viagem, sei lá, de 15 minutos. Não, muito. Deve ter sido menos um pouco. Já tava quase 4-0 e eu fiquei meio assim, como? Meu, o que é isso? Meu Deus. Eu realmente foi nesse momento que eu perdi toda a fé no Brasil. Mentira, a gente tinha perdido antes, mas eu sempre perdi. Mas eu já tava com a fé pelo menos na Copa, sabe? Sei. Você não viu o jogo, então? Não, o primeiro tempo eu não vi, não. Quando eu cheguei, quando eu cheguei na casa, eu tava no segundo e, cara, tava aquela tristeza na rua. O povo no bar já tinha todo mundo indo embora pra casa, sabe quando você vai passando? Caralho. E tá o povo cabisbaixo. Ligando, ligando Fiat 1.0 usado até o talo enferrujado, sabe? Colocando aquelas 15 crianças com aquele selo. Com aquele selo, foi Jesus que me deu? Sim, sim, sim. Cara, o cara cabisbaixo e tal, todo mundo meio que falando, é isso que o Brasil tá se transformando. É tipo, o engraçado que foram os discursos gerados entre o primeiro e segundo tempo que eu ouvi descendo a rua, que foi assim, nossa, a política no Brasil não sei o que, é isso que tá refletindo no futebol. E tipo, sabe? Aí, ó, acordou a população. É, realmente. Acordou a população. O 7-1 foi um cavalo do apocalipse. Foi, foi. Chegamos a essa conclusão e tá chegando. Olha só, já fazem 4 anos isso, hein? Já. E parece que a gente não aprendeu absolutamente nada com isso. Não, é até porque antes de ter a Copa um pouco, teve aquelas pequenas manifestações e até grandes manifestações sobre não vai ter Copa e esse tipo de coisa, mas o brasileiro é aquela coisa, ele vai muito na onda das paradas, nunca vai segurando a camisa daquilo, por exemplo. Vou pôr os protestos de 2013, que o gigante acordou. A maioria nem sabia pelo que estava fazendo ali. Tipo assim, você perguntava, por que você está aqui? Ah, estou pelo meu país. Não, beleza, mas pelo que exatamente no seu país? Ou a pessoa corria da pergunta, ou, sei lá, fingia demência e batia palma. eu fui um desses só, aqui em Ribeirão. Eu nunca fui. Eu fui uma. Eu sou o hater de internet, eu fico lá só zoando. Entendi, você não chegou nem a pisar numa dessas. Não, tipo assim, eu não gosto de local muito lotado, eu tenho meio que fobia, sabe? Eu não curto. Então, não, pra mim é inconcebível estar num local, ainda mais num local onde as pessoas não sabem nem por que elas estão lá. Entendi. Aqui em Ribeirão, tipo, inclusive nessa que eu fui, morreu um garoto atropelado, olha só que grave. É isso que o Brasil precisa. De garotos atropelados? É. Tipo, vai lá pra manifestação, é isso aí. Viu por que eu não vou? Pode rolar um trem desse. Outro motivo por que eu não vou. Pode rolar. Você luta pelo fim da majestão. Não, luto pelo fim. Consegue o fim da sua própria vida. Da manifestação. Não, sabe por que eu luto pelo fim da manifestação? Porque geralmente pode sair briga. Ou então algum confronto mais pesado. E sempre não é a pessoa que tá brigando que sai machucada. É sempre um inocente, é sempre um jornalista. Então, nunca é alguém que tá lá batendo e brigando. Não é o policial que tá indo atrás do Black Bloc. É a senhorinha que tá lá no canto com a bandeira do Brasil. Às vezes, sim, sabendo o porquê de estar lá. E não dá conta de correr daquilo por causa da idade. Ou então é a criança que tá junto com a família dela. Entende? Aprendendo o que é um ato civil. Então, é sempre alguém que tá ali de bobeira, né? É, sempre alguém que tá ali de bobeira. Nem sempre, mas 90% das vezes. E também acaba porque, tipo, aqui onde eu moro, se eu estiver aqui pra um certo local e tiver manifestação, o trânsito não anda. Então, você que tá aí na manifestação, por favor, pare. Ou pelo menos anda na calçada, poxa. Facilite a vida do menino. É, brincando. Tipo, manifestação tem que incomodar, sim. Manifestação, pra mim, é o outro... Como posso falar? outro subgênero da arte. Pra mim, toda arte ela tem que realmente causar impacto, incomodar quem tá vendo, sabe? Sim. Jogar uma crítica. E manifestação tem que ser da mesma forma, tem que incomodar, tem que parar o fluxo, tem que chamar a atenção mesmo. Sim. Sim, eu tô completamente de acordo. Acho que se você não cutuca, né, bicho? As coisas não andam. E eu sou meio voltado pro anarquismo também, então, tipo, quando quebra as coisas aí que eu comemoro mesmo. É justo. Eu acho que se tem uma coisa que tem que acabar é conforto, né? Zona de conforto é uma parada que eu acho que não é motivador pra ninguém, assim, né? Quando você fica nessa bolha tua de conforto, dificilmente você produz algo relevante, né? Então, você tem que torcer pro fim das coisas, inclusive do seu próprio conforto. Isso é uma coisa que me frustra de vez em quando, que tipo, eu tô falando aqui muito, mas eu não sou esse jovem que tá lutando e tal, e deveria ser, sabe? Mas o próprio esquema político brasileiro como posso falar? Não te apoia nisso, não te deixa feliz com o que tá acontecendo, não te deixa feliz com os representantes que tem ou vão vir. Então você fica sem motivação pra tá lá lutando por algo, sabe? Sei. Então, eu fico assim, triste com essa parte, que eu não sou voltado tanto pra... Eu gostaria de ter essa patricividade, não sei, de ter essa pátria toda, mas realmente não é comigo, não. Não, mas eu acho que patriotismo também é um pouco perigoso. Eu tenho medo também, do patriota. Tenho medo porque o patriota pode se desenrolar numa parada meio esquisita, assim. Sabe, uma coisa meio fascista, então não sei. Sim. Eu já ia falar de militares aqui, quando você fala de patriotismo, porque assim, porque geralmente quando vira muito patriota, só tem um caminho, geralmente. Ou a farda. exatamente. Aí eu fico meio voltado a não gostar muito de patriotismo. É justo. Eu acho que... Fica o recado, então, nesse podcast. Não seja patriota. Não, você pode até ser, mas não seja um patriota que queira tudo... Tipo assim, queira o bem-estar do país ao invés do bem-estar das pessoas que moram nele. Geralmente o bem-estar do país nunca vai ser o bem-estar de todos. Vai ser sempre o bem-estar de um grupo específico. Sim. O problema do extremismo em tudo é isso. Nunca tá lutando pelos direitos de todos. Tá lutando pelos direitos de um grupo específico com muita violência. Então, interesses próprios, é triste, né? Triste pra caralho. Muito triste, na real. Muito, muito triste. Mas eu admiro muito o amor e a fé de tanto faz dos extremistas. Eu realmente admiro. Porque eles acreditam tanto na causa deles de uma forma que, tipo, se você ouvir uma pessoa... Tudo bem que você não pode concordar com a ideia dele, mas você vê o amor na palavra, sabe? Você vê a vontade. É estranho. Não, é muito pra caralho. Você tem medo da... De coisas que estão prestes a acabar, assim? Tipo, apocalipse? Se acontecer realmente um apocalipse, assim, quando você pensa, você fica com medo? Eu fico, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, é o que tem, eu vou ter que sobreviver com isso, entende? Eu não tenho medo, eu fico mais pensando em alternativas do que fazer naquilo. Uhum. Tipo, se eu conseguir enxergar a situação, eu já fico pensando, olha, vou ter que começar de certa forma agora, porque só assim que eu posso manter minha sobrevivência e quem eu gosto, entende? Sim. Ou só a minha mesmo, porque sei lá, se o resto. Nessa greve que teve agora do combustível e tal, deu pra ter uma noção, né? De como é que pode ser um princípio de caos, assim, social. Não, e aquela coisa, né? A gente vive cobrando mudança e tal, e o brasileiro, em vez de, tipo, ser mais solidário nessas horas, tipo, não gastar tanto, não ir comprar feito um louco, fez totalmente o contrário, com agressão e com um calote ainda, com... Tipo, eu vi que, se não me engano, foi aí mesmo, em São Paulo, pode até ter sido em Ribeirão mesmo. Tava mostrando no Jornal da Record que muitos donos de posto de gasolina estavam trocando gasolina por Guaraná. Cara, por isso que eu falo, o Brasil, ele precisa bater palma pra um país desse. Como que um ser humano tem coragem de odiar esse país? É impossível. Isso é coisa... você trocar gasolina por Guaraná... É coisa de gênio, na minha opinião. cara. Roubando ambulância, ou roubando gasolina de ambulância, batendo em gente idosa pra pegar alimento no supermercado. É isso, sabe? Tipo assim, é o único momento que o Brasil mostrou, tipo assim, vamos todo mundo unir, vamos mostrar que a gente é um povo unido, mostrar que aqui, essa bagunça que o povo lá fora pensa. Mas a primeira imagem que se mostra é de policial dando pra cima, policial dando tiro pra cima dentro de posto de gasolina. É, não. Gente idosa se batendo pra pegar gasolina. Ou um cara mostrando que no posto dele o caminhoneiro que vendeu por fora a gasolina trocou tudo por Guaraná. É isso. Eu sinceramente, quando eu ouço esse relato seu aí sobre o que aconteceu e as coisas que você viu, que eu também vi, enfim, barbaridades uma atrás da outra, eu fiquei com um pouco de medo, sim, cara. Porque a gente tá um pouco acostumado... Principalmente nós consumidores de cultura pop, estamos acostumados com outro tipo, né, de fim de mundo. E veio pelo que menos abordado, né? Não, mas eu acreditava muito nisso. Tipo, que até, eu sempre acredito muito, não é que não, a cultura pop ela já mostrou muito de como pode ser. Mas eu acredito, eu sou mais pé no chão com esse tipo de coisa. Eu acredito que tendo um colapso urbano, faltando algum tipo de mantimento, de algo que realmente a gente precisa no dia a dia, de algum mantimento que nos sustente, qualquer um, que seja o principal hoje em dia, é água. Mano, vamos pôr um colapso urbano um pouco mais antigo e que sempre que causa uma das maiores guerras do mundo. Oriente Médio e petróleo. Cara, hoje petróleo tem as maiores guerras urbanas. É uma violência, tipo, disso nasceu religião e tal. É isso aí, eu sempre acreditei mais nesse tipo de, vamos falar, de apocalipse acontecer do que, sei lá, chegar um meteoro, ou então faltar, ou então um vírus se espalhar. Sempre acreditei mais, pelo menos pelo meu ponto de vista. Qual que é o teu apocalipse que você menos gosta? Ai, cara, toda vez que vem teoria mais espacial, tipo, vai cair um meteoro. Vai cair um meteoro, mas... Esse é o que menos... Não é que eu menos acredito. Tipo assim, mano, se realmente cair, não vai ter pós, sabe? A possibilidade de ter algo depois que o meteoro cair, um meteoro realmente grande, é muito pequena. É mínima. É muito pequena. Então, eu não acredito... Agora, vírus é uma coisa que me apavora. Quando teve o Ebola, saca? Ou então, tipo, aqui em Goiás, que teve muito H1N1 e o H1N3, que aqui morreu muita gente por causa da gripe suína e dos seus... predecessores. Cara, mano, isso apavora, porque é o vírus que pode passar pelo ar, pelo contato, você não pode pegar em nada. Sim. Então, tipo, isso dá mais cagaço do que, sei lá, ai não, senti essa hora que daqui 10 mil anos vai cair um meteoro aí e vai fazer uma bagunça. O que eu menos gosto, assim, desses de... Assim, eu não vou levar nada em consideração, assim, né? Eu já passo do pressuposto de que não vai acabar e se acabar vai demorar pra caralho. Sim, sim, eu também. Só se acontecer realmente uma parada muito sinistra. Eu também penso assim. Se for pra acabar ainda vai demorar muito, muito, muito. Porque, cara, nós seres humanos somos igual baratas, na moral. Somos iguais baratas. A gente, pra morrer, cara, pra tirar essa racinha daqui vai demorar muito. O que eu menos gosto é o de zumbi. Acho o zumbi cafona pra caralho. Eu também acho. Nossa, você me lembrou de um eu acho muito cafona. Hã? Eu não chego nem a considerar um de zumbi, geralmente. Não. Pra quê? Eu tava pesquisando na internet sobre o apocalipse, né? E eu encontrei uma resposta no Yahoo Respostas que eu achei, assim... Uma das melhores coisas sobre apocalipse que eu vi, assim, em todos os tempos. A pergunta é assim, o que é o apocalipse? Aí a resposta com mais, curtidas lá era assim, ó. O apocalipse não é nada do que é mostrado nos filmes. E só, acaba aí a resposta. Tipo, o usuário foi mó curto e grosso, assim, foda-se, ó. O apocalipse não é, tipo, eu não sei o que é. Mas com certeza não é o que tá mostrando nos filmes. Ah, eu achei sensacional. Você Você consegue ver algum sinal de que as coisas da sua vida estão acabando, assim? Você consegue prever isso antes, com certa antecedência? Qualquer coisa. Tipo, depende, né? Depende da situação. Tipo, vamos pôr, por exemplo. Se for um web namoro, com certeza vai dar errado. Se for um quê? Isso é um web namoro. Ah! Você já sabe que vai dar errado. Agora, se for, sei lá, tá namorando uma menina da esquina que você conhece desde os 15 anos, desde os 15 anos que você conhece, aí é mais difícil prever. Porque você tem convivência e tal, aí você pode, sabe? Você pode pensar em outra coisa, mas na hora dela vai te trair, entendeu? Mas assim, eu fiquei um pouco preso no web namoro, vulgo namoro virtual. As pessoas fazem isso ainda? Fazem, tipo, isso acontece demais, mesmo, sabe? Porque, porra, na minha cabeça acontece. Não funciona. É mesmo? Olha, é tipo assim, eu penso pela seguinte forma, se as duas pessoas estão comprometidas, é a mesma coisa num relacionamento real. Ah, mas real não é assim, nem não que esse seja real, não seja real. Mas é aquela coisa, né? Tipo, eu moro em Goiânia, a menina mora em, sei lá, em Santa Catarina. Aí, tipo, ela quer uma presença de alguém. Ela precisa de alguém ali com ela. E tem dia que ela tá carente. Aí você acha que ela vai ficar correndo atrás do cara que tá lá no WhatsApp com ela ou com um vizinho dela que é de boa e tá sempre lá do lado? Ah, cara, eu não acho que seja tão simples assim. Mas assim, não, vamos... eu tô pondo, não, não, não. Tô pondo eu bem simples mesmo assim. Não, é. Simplificando, eu acho que ela vai pra onde ela tem mais... vantagens. Não vantagens, mas mais onde ela se sinta mais confortável. Às vezes ela não converse tanto a comodidade. Com a pessoa que mora do lado dela. E talvez a pessoa ela jogue seja mais próxima. Mas só por conta disso. Não. Mas assim, disso virar um namoro, bicho, sei lá, hein? Eu acho estranho, mas eu entendo por que as pessoas fazem isso. Não, eu também compreendo. Mas eu achei que era uma parada que tava em extinção, assim. É. Na real. Não, eu tenho amigo, eu tenho. Não, não tá. Tá mais em alta do que nunca. Eu tenho amigos que, tipo, ele gostava muito da menina que se dava com a gente na mesma sala, só que ele não conseguia conversar com ela. Mas os dois jogando, pelo MSN na época, desculpa a idade aí, galera. pelo Orkut, os dois conversavam. Porra, você vai falar de idade comigo, sacanagem. Conversavam de tudo, sabe? Mas na sala de aula os dois nem se olhavam, entende? Mas então, mas aí você ainda tem você tem ainda a oportunidade de ter uma parada real. Física, né? Real não, mas física. Sim, sim. Entendeu? Agora, porra, o exemplo que você deu das duas pessoas que estão muito distantes e elas só se conhecem pelo virtual, cara, eu acho muito estranho. Acho, é tipo um her, assim, quase. Sim, sim. Ah, mas sei lá, mas quando você perguntou, tem certas coisas que dá pra prever que vai dar errado. Cara, Lady Murphy. Use a Lady Murphy. Se tem alguma chance daquilo dar errado, pode dará. Então... use sempre isso na sua vida, ouvinte, porque, tipo, se tu tá vendo que seu carro tá sem gasolina e no posto tá lotado e não tem gasolina e tu tá querendo sair de casa pra comprar gasolina, cara, entende? Entendeu a situação, né, ouvinte? É isso. Mas você acha que acabar é porque deu errado? Tudo tem que acabar, seja mal, ruim ou de qualquer jeito, entende? Vai ter que acabar, tipo... Tem aquelas coisas que você prevê que vai acabar e não acaba. Tem aquelas coisas que você prevê que vai acabar e acaba. A vida, o bom da vida é essas estranhezas de vez em quando, né, cara? Que tu aposta muito e tu aposta pouco e às vezes fica totalmente ao inverso. Eu acho isso engraçado de se pensar e de se aprofundar. Então, eu tava ouvindo teu podcast sobre friendzone e... Inclusive, um abraço aí pra todos vocês. E eu Fuleiros Pop, fiquei... galera. Hã? Fuleiros Pop, galera, ouça aí. Isso. Eu tive que concordar com a Júlia, cara. Tipo, a Júlia tava certa naquele podcast, hein? Já quero deixar meu recado aqui. Inclusive, quero convidar a Júlia pra participar do Além do Hype um dia que ela quiser. Pode vir, a gente troca uma ideia, vai ser legal. E fica aqui o meu. O meu convite pra você e o meu abraço virtual pra Júlia. E a minha visão sobre friendzone, cara, é que assim, se chegou nesse ponto, já era. Sacou? A friendzone, ela não é... Ela é o começo do fim, na realidade, assim. Mas ela não é uma parada irreversível, como todo babaca lá tava falando. Porra, desculpa. agredir um cara do seu podcast gratuitamente. Foi não, eu vou cortar podcast, isso. Pode agredir mesmo. A gente não gosta dele. Eu vou deixar isso bem claro. A gente não gosta de você, fulano de tal, porque você é babaca. Isso pode parar, assim, que a gente não gosta. A Júlia não gosta de você. Mas enfim, continua. Eu acho assim. Primeiro que friendzone, na real, ela não existe. Essa é a minha humilde opinião. E acho que todo bom relacionamento começa com amizade. Tá? Não sim, acho sim, que você não, comece não namorando amizade, alguém assim do nada. É. Acho que todo bom relacionamento, amoroso inclusive, começa com uma amizade. Então não venha cagar essa regra de que, porra, caí na friendzone. Não, você não caiu na friendzone, meu colega. Você tá amigo dessa pessoa e é só isso que eu coloquei com você e engula esse sapo. Ou faça algo com isso. Cara, aproveita a amizade, menina. Sacou? Sim. Em vez de você ficar aí batendo a sua punheta pra esse ex-vídeos que você tem diário, meu, você não vai conseguir isso lá fora que você fantasia. Morou? Então, mano, se você prestasse atenção melhor nas suas amizades, você ia ver que seria dali que você conseguiria alguma coisa pra sua existência, em vez de ficar chorando que alguém te... Ah, mais um guerreiro perdido, tá ligado, porra? É coisa de moleque de 14 anos. Tenha paciência. Não, nem moleque de 14 anos. Nem moleque de 14 anos. Tipo assim, ó, você que tem 14 anos, percebeu que tá nessa situação, aproveita a amizade, investe em outra coisa. Não tem só essa menina no mundo. Não tem só ela que você vai ficar interessado. Não tem só ela que tem os mesmos gostos que você. Cara, cultiva aquela amizade ali. Tipo, vai que ela apresenta uma amiga pra ti. Em vez de você ficar lá babando ovo... Ficar lá, não sei o que e tal, e ficar enchendo o saco da menina ainda por cima, que é o pior de tudo. Então, sei lá, gente, cabeça um pouco aí antes de fazer merda. Não, eu acho assim, isso pode ser o começo só do relacionamento de vocês. Saca, não para com essa ideia de que um relacionamento tem que começar namorando, de que é impossível você ser amigo de uma menina ou de alguém que você goste. Saca, porque isso também... É porque foi posto muito isso na cabeça do adolescente, né? Sim. Isso é difícil de tirar da cultura. É que tipo, mas... não, você vai encontrar a menina, vai ficar você pra ela. Cara, eu acho que o adolescente, ele tem a absorvição da idade, tudo bem. Mas assim, um cara de 27 e tantos anos, meu, acho que já viveu o suficiente pra entender isso. Você não acha? Não, concordo total. E se não tiver, começa a criar maturidade. Nos ouça aqui, tipo, a gente não é nenhum líder de aula caralho, da moral e nem da boa decência, mas, cara, isso é por experiência própria, ou então pelo que a gente vê no dia a dia. Não precisa, cara, não precisa disso. Tipo, amadureça um pouco mais e, às vezes, no seu amadurecimento, aquela pessoa pode sim até gostar de você, mas se não rolar isso, cara, poxa, tem tanta coisa pra fazer nessa vida. E assim, outra coisa que eu acho importante falar, relacionamento é questão de logística. Às vezes, não é porque ela não gosta de você, ou ele, ou qualquer pessoa. Às vezes a questão é porque ela não tá no momento pra isso. Ela simplesmente não tá afim de namorar ninguém. Mas isso não quer dizer que ela não vá te namorar, sei lá, daqui a um espaço de tempo, sei lá, mano, é logística. Igual vocês. O outro lado, a recíproca também é verdadeira. Às vezes você não tá afim de ter um relacionamento, você quer só curtir. E aí, pô, se for coloquei na friendzone, mano, para. Como se amizade fosse uma parada ruim e pejorativa, sabe? Sei lá, eu acho isso um conceito muito ultrapassado e muito cafona. Desabafei aqui, precisava falar isso. Como tudo na vida acaba, esse podcast também acabou. Pelo menos esse episódio acabou. Estamos no fim dele. Acabou. É o fim. Porque as coisas acabam, inclusive ele. Eu estou me repetindo porque eu não quero... Eu estou odiando o fim, como a gente faz também na maioria das vezes. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Nossa, foi excelente. Muito obrigado, cara. Oportunidade... Melhor que eu tive essa noite, valeu muito, muito mesmo, gostei de ter participado. Ainda mais com um tema tão engraçado. foi um prazer inenarrável pra mim tê-lo, a sua presença aqui nesse humilde podcast. Não, que isso, todos nós somos, a gente tá aqui pra se ajudar, cara. Tá precisando aí só chamar, Qualquer coisa vai lá pro nosso também, que a gente tá te esperando com portas abertas. E se eu quiser te chamar, eu te chamo onde? Ah, você pode me chamar pelas redes sociais, @srscaparello, tipo de senhor Scaparello, ou pelo Facebook lá, @FelipeScaparello. É que meu nome é um pouco difícil de escrever, gente, então vai estar aí no post, se o Gabriel colocar, vai estar aí no post, tipo, vocês entram lá direto, pode fazer amizade, eu respondo todo mundo o mais rápido possível, sempre. Só copiar e colar que acha você. Sim, sim, sim. E teu podcast é qual? Olha, eu faço parte do Fuleiros Pop, que é um podcast que fala sobre cultura nerd. A gente tem colunas falando sobre listas de jogos que a gente gosta, de animes, de mil outras coisas. A gente discute muito. A gente entra na vibe meio filosófica agora, que a gente está estudando um pouco os filósofos antigos, os novos, contemporâneos. Então, a gente está fazendo um bom compilado de coisas assim, e que o Gabriel vai fazer parte do próximo podcast nosso, que, tipo, o segredo aqui, o assunto, o tema, mas vai ser maravilhoso. Olha só que beleza, hein? Então, a gente se encontra lá, é isso? Isso. Aí, ó. Então, a gente se encontra lá. Então, vai chegando ao fim este maravilhoso Além do Hype com o Felipe. E falando sobre o fim das coisas, os términos das coisas, eu sei que faltou um monte de coisa pra gente falar, que você pode comentar aqui embaixo no post, ou pode mandar uma DM pra gente no Instagram, ou pode encher o nosso saco no Facebook, se você achou que faltou alguma coisa, talvez a gente fale no próximo episódio, certo? Não esquece então de fazer o que é de praxe, curtir esse episódio lá no Facebook, no YouTube, se você veio pelo YouTube, deixar aquele compartilhar lá no post do WordPress, tem uma abinha ali que você pode compartilhar com seus amigos no próprio Facebook ou no Instagram. E compartilhar, falar que existe, que nós existimos e que nós voltamos e estamos com tudo. Certo? É isso aí. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez pela sua presença. Estamos encerrando esse podcast. Valeu. Falou. Falou.